ar e Nominata 616. Nanananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananan Eu sou o Coveiro, você pode estar achando que tá no Comic Pod, mas não é. É ainda o Inominata 66. Aqui é o Paulo Arthur, e já que a DC não fez a versão Ultimate, a Marvel fez a versão Ultimate do Batman. Eu sou Marcos Dark. Ixi. De medo. É porque eu tô rouco. Ah, agora tá melhor. Seguinte, a gente tá hoje num podcast especial, entrando mais uma vez num cross-blogs da iniciativa, né, que desde que faz 2 anos atrás que a gente começou essa parada, falando sobre o aniversário de 90 anos do Stan Lee. A gente participou de outros podcasts, o pessoal participou da gente, teve mutação de debate também. Enfim, agora a gente não participou do ano passado, mas volta esse ano pra falar, bom, não exatamente do Batman, né, é sobre os 75 anos do Batman, mas nosso podcast vai falar sobre quem parece com o Batman, mas não é. Então, 2 convidados aqui. Oi, eu sou o Felipe Morcelli do Terra Zero e fique com o original, não as imitações. Oh, provocação. Já chegou chuta da porta. Ah, aqui é o Luiz Garavel do Quadrinquete, em homenagem ao Coveiro. Entrei no 66 da fruta. Ai. Bom, vamos parar com essa palhaçada. A gente tem aquela pausa do intro de e-mail, como de taxa, mas volta daqui a pouquinho pra dar início a esse podcast. E-mail. Olá pessoal, mais uma leitura de e-mails, eu Coveiro aqui e meu amigo de novo, Paulo Arthur. Olá pessoas, tudo bem? E aí a gente pode começar a ler aqui o primeiro e-mail, Paulo? Opa. Que isso, velho? Ô, e aí, o que vocês estão fazendo aí, cara, com esse monte de e-mail aí? Você tá invadindo aqui a leitura de e-mails, Marcos? Ah, é, viu? Poxa, Marcos, me avisou? Né, é que eu sempre me perco na pauta e tal, o que que tá falando, então vim dar uma espionada aqui, né? Ver se eu pego algumas dicas também, né? É crossover no Inominata do Batman, né? Aqui na leitura de e-mails não, rapaz. Ah, beleza, então vou descansar aqui um pouco, não, que é a cadeira. Não, agora fica, já entrou, agora fica, deixa pra essa. Tá, né? E já que você tá aqui, temos 3 pessoas nesse podcast, a gente vai ler então 3 e-mails, beleza? Beleza. Então, o primeiro deles é do Douglas Chiavegatti. Ele manda pra gente o seguinte. Bom dia, primeiramente parabéns pelo site. Acesso quase que diariamente para saber as novidades. Gostaria de saber se vocês conhecem alguma notícia sobre o lançamento no Brasil de algum box com todos os filmes da Marvel da fase 1. Se sim, seria no mesmo molde da maleta lançada nos Estados Unidos ou seria algo mais simples? Acho o box com todos os filmes e esse interessante. Venderia igual a água aqui no Brasil. Mais uma vez, parabéns pelo ótimo site. Abraços. Ó, que eu queria que chegasse esse box aqui, adoraria, mas vender como água, cara, não seria tão barato feito água, não. Não seria, não. Vocês sabem do que ele tá falando? Vocês já viram esse box? Eu já vi essa maletinha, já. Não, não cheguei a ver, não, mas o cara dizer que um box de DVDs no Brasil ia vender barato, acho que só se fosse no camelô. É, mas Paulo, esse box merece, porque ele simula a maleta do Nick Fury, ele tem o Tesseract, o cubo cósmico, ele tem um monte de memorabilia, né, tipo cartão do hospital onde o Thor foi hospitalizado, as figurinhas do Coulson ensanguentadas, enfim, tem um monte de coisinhas que é quase um tipo uma coisa pra fã, né? Acho que tinha naquela época da Marvel que tinham os packzinhos com coisa do bullpen, né, Marcos? Que vendia. Sim, eu não lembro o nome. Mas é mais ou menos isso. Agora o que eu posso te dizer, Douglas? Não tem previsão, porque esses box, quando chegam aqui, é quase tudo importado. Raramente existe a versão local aqui. Só que pelo que eu sei, uns caras lá do Mercado Livre, muito esperto, compraram isso aí e estão vendendo a um preço exorbitante hoje em dia. Que tem pra vender, tem. Agora, barato feito água, não vai ter, não. Talvez seja barato igual um rim ou outro, né? Por aí. Pois é, porque até hoje eu tô esperando a versão estendida do Senhor dos Anéis e nada. Aí é uma maleta tão Então, mas a versão estendida do Senhor dos Anéis não saiu? Saiu, finalmente? Eu acho que saiu, dá uma pesquisada aí. É, vou ter que procurar isso, porque eu já tinha desistido, já tinha esquecido meu próprio nome, tava que nem um golo esperando. É, vai ser o seu novo precioso aí, né? E, curiosamente, assim, já que você falou em DVD, eu lembro que o pessoal ultimamente tem reclamado bastante que os DVDs que o pessoal esperava que vinha extra pra caramba, cheio de informações e tal, desde que a Disney tá produzindo eles, né? Diz que ele tem ficado menos, assim, em termos de variedade, de conteúdo. É, eu não sei, né? Tem agora, tá essa maluquice agora de fazer material exclusivo pra Blu-ray. Material exclusivo pro Blu-ray de 10 anos. Enfim, aí já a coisa desanda, né? Complica. Pra gente que é fanático. Segundo e-mail, Daniel Cristiano Soares da Silva. E ele manda o seguinte pra gente. Olá, pessoal do Inominata 66, tudo bem? Eu me chamo Daniel, 29 anos, analista de sistema. Ele é de Erechim, Rio Grande do Sul. Eu não conheci esse lugar, mas que bom que a gente tem leitores aí de Erechim. Então eu comecei a escutá-los faz pouco tempo, após me tornar amigo do Marcos Dark no Facebook. Que é isso? É, rapaz, tá pensando o quê? Que é isso? Foi, é por isso que o Marcos invadiu hoje, rapaz. É a franquia Marcos Dark. Tá, você conhece essa figura, Marcos? Conheço, conheço. O que ele manda pra gente é o seguinte: havia muitas sagas de quadrinhos que eu sempre quis saber o desfecho. Escutando seus podcasts ajudou muito. Eu estava em uma fase em que estava querendo novidades de leitura, pois algumas sagas recentes de heróis me decepcionaram, como o Homem-Aranha Superior. Ah, não, cara. Não é essa maravilha toda, mas não é pra se decepcionar com o Homem-Aranha Superior. Bom, depois de escutar os podcasts dos Inumanos e de Guardiões da Galáxia, me senti renovado e motivado a procurar essas séries e outras que nunca pude ler. Tive um pouco de dificuldade, mas encontrei vários encadernados em inglês. E como acabei um curso de idiomas, se tornou uma maneira de continuar estudando. Por isso, agradeço a vocês por ajudarem de forma indireta. Continuem um excelente trabalho e um grande abraço. Vai, Marcos, é teu amigo. Olha só, hein? Responde aí. Incentivou o rapaz, hein? É mais o quê? São os fãs de Marcos Dark. Mas falando de Aranha Superior, em 2015 a gente vai fazer a continuação, né, daquele Doctop. Vai, certamente. Ele vai provar, nosso amigo de Erechim, Homem-Aranha Superior, tem o seu valor, ele é uma revista superior. pode acreditar, meu amigo. Vai! Agora o legal é que assim, a gravação que a gente fez dos Inumanos, ele tá citando aí e tal, e vou ser sincero, eu, por causa justamente do programa, eu botei fé no filme dos Inumanos, porque depois que teve o podcast dos Inumanos, várias pessoas, inclusive leitores do blog, vieram falar bem dos Inumanos, que procuraram histórias antigas e gostaram pra caramba. Eu não imaginava. É o que a gente falou, cara, Inumanos tem conteúdo, ao contrário do que o pessoal imagina só por causa do Raio Negro, é uma história que tem muito a dizer, velho. Poxa, tem muito a dizer. E assim, todo mundo, até pessoas que não lê, assim, quadrinho mais costumeiramente, porra, se apaixonou pelos personagens, sabe? Eu conheço gente que tá acompanhando tudo que sai, assim, de notícias Inumanos agora, pra ver se tem novidade. Foi incrível isso daí. Vamos aqui pro nosso terceiro e-mail, do Daniel Fonseca de Carvalho, que é de Belém do Pará. Olha só, ele tá indo do sul ao extremo norte agora. Que é conquista. Num só podcast. Caramba, hein? Ele coloca até o assunto do e-mail dele assim: o retorno do fã pródigo. Olha, mexeu com o menino de Grayson aí, ó, o menino pródigo aí. Não, cara. É pródigo daquela parábola do filho pródigo. Ah, deixa o menino prodígio. Sorvetinho na minha testa agora. Comecei a ler quadrinhos Marvel a partir de Fugitivos. Nossa, isso sim é raro. Apesar de ser uma excelente história, mas começou bem, né? Não tem nem o que dizer. E deles eu expandi para os Novos Vingadores e Avante Vingadores. Acompanhei a Guerra Civil até meados da Invasão Secreta, mas eu acabei abandonando sem intenção as revistas. E quando eu quis voltar a ler, já estava demasiadamente atrasado. Enfim, consegui baixar o que na época tinha. Não, baixar não, né? Foi num sebo, né? E conseguiu o que tinha na época perdido de Fugitivo, mas depois não lançaram mais nada. É, não lançou, porque até nos Estados Unidos não lançou, meu amigo. Infelizmente, Daniel, o Fugitivo foi descontinuado, né? Saiu o Van Hal lá e aí a coisa desandou. E aí ele continua o seguinte: depois não sabe mais nada, o que me desmotivou. Além do fato de não saber o que aconteceu com o universo Marvel depois da invasão Skrull. E o que é essa nova Marvel? Suplico como um fã desesperado alguma indicação cronológica ou algo que eu possa ler e que vocês me expliquem como o universo Marvel está hoje. O que é essa nova Marvel? Já que eu vi o Capitão América vivo e quando eu me afastei ele estava morto, assim como... E que situação os fugitivos se encontram agora? O que me motivou ardentemente a escrever essa mensagem foi que ao folhear uma revista Avante Vingadores, eu vi o Vingadores Arena. E dentre os personagens lá listados, apareciam o Chase e a Nick dos Fugitivos. Espero ansiosamente as respostas. E obrigado. Cara, ele se perdeu assim, pior que foi o quê? Menos de 3, 4 anos que ele parou de ler, né? É, eu sei muito bem como é que é deixar esses buracos aí, viu? Não, mas eu sei que foram 3, 4 anos, e o universo Marvel multiplica por N fatores, tudo vira e volta, mas o que aconteceu depois da Invasão Secreta, cara? Aconteceu um reinado sombrio, aconteceu uma era heróica, enfim, aconteceu tudo até que aconteceu a nova Marvel. A nova Marvel só tem um nome, tá? Não teve reboot ainda, não, mas é só pra, digamos assim, dar uma nova guinada nas histórias. Cara, a gente pode indicar N minisséries pra você ter uma ideia aí, tenta focar nas sagas principais. Você vai ter a ideia, inclusive, numa delas, que é o Cerco, né? Ele é basicamente ligado com o retorno do Capitão América, você vai entender bastante. E o Fugitivos, o que aconteceu foi o seguinte: baixas vendas, vou ser sincero. Agora, pros personagens, eles inventaram, tiveram um monte de aventuras. Alguns personagens morreram, alguns até bem emblemáticos, né? Outros entraram, né? Não sei se você chegou a acompanhar a época do que entrou o Filho do Ultron, que é o Victor Mancha. Enfim, teve algumas mudanças aí. A revista descontinuou, os personagens se separaram, tá? Alguns entraram na Academia dos Vingadores, outros seguiram carreira solo. E aí você tem o que acontece justamente em Vingadores Arena, que era uma revista que no começo todo mundo dava ela como se fosse uma revista altamente comercial, não tivesse valor nenhum. Mas ela é uma revista bem escrita pra caramba, cara. É uma revista que eu recomendo hoje muitíssimo. Esse Dennis Hopeless aí, de Sem Esperança Não Tem Nenhuma, né? Porque ele deu uma nova guinada nas histórias tanto dos Vingadores Arena, desses personagens, quanto também ela escreve a melhor X-Force que a gente tem hoje, né? Tudo bem que tem um Cable nela, mas fora isso, ele escreve bem sim. É, tá elogiando porque tem um certo personagem nessa história, né, Coveiro? Eu não sei o que você tá falando, mas que tem bons personagens, tem um grande personagem nela, tem sim, né? Um que merece um destaque acima dos outros, claro. Bom, 3 e-mails, como a gente prometeu, vai encerrar a nossa leitura de e-mails mais uma vez. Deixamos aqui nosso contato, inominata@marvel66.com, e também pra você que quer uma folguinha, né, só quer clicar no mouse, vai lá no menu, clica em contato, vai cair na nossa caixa de e-mails principal, mas a gente redireciona pra ler pro nosso podcast. E vamos agora então partir pra falar sobre essa história desses personagens que dizem que parece com Batman, mas não é. De volta aqui, esse é o ano de 75 anos do Batman. Eu praticamente não cursei nada do personagem, brincadeira, eu leio algumas coisas encadernado, só finjo que não. Olha aí. Eu vi no Facebook do senhor uma foto de um bagulho caro, velho, do Batman. Eu ganhei. Aham, sei. Sei. Eu comprei esse 75 anos do Batman. Eu leio algumas coisas, pra ser sincero. Eu só não acompanho arduamente o Batman, mas algumas passagens eu sempre fiz questão de comprar. Reluto de ler essa passagem do Morrison, por mais que o Morrison encha meu saco. Mas a pessoa mais própria pra falar sobre isso, afinal, ele tem um grande projeto sobre isso, é o senhor Felipe Mosselli. E vou passar a palavra pra você, pra você dar uma geral sobre esses 75 anos do Batman, Mosselli. Minha grande questão é a seguinte: por que o Batman às vezes se destaca tão mais do que os outros personagens da DC, ao ponto do pessoal falar que o universo é do Batman e não da DC? Cara, eu acho que as pessoas se identificam com a tragédia dele, né? Além delas quererem também serem ricas pra caralho, que nem ele é. Sim. É, ele tem bate traquitanas, bate brinquedinhos, bate carros. Ele é um James Bond aprimorado, né, cara? As pessoas gostam disso. Acho que de todo o panteão de super-heróis da DC, que sempre tem essa imagem muito heróica, muito perfeita e tudo mais, o Batman, ele é a ovelha negra, né, dessa galera toda aí. Porque ele é mais humano, né? Ele tem defeitos, ele tem traumas e tal. Acho que as pessoas se identificam muito mais com isso do que com os outros super-heróis da editora, né? É normal. E aí dá uma geral aí pra gente sobre assim, o comecinho dos 75 anos, assim, como foi que foi criado o Batman aí e do que trata teu projeto. Cara, o Batman, ele foi criado por um cara chamado Bill Finger. Quem acha que foi o Bob Kane que criou o Batman vai tomar no cu. Que isso? Marcos, você tem alguma coisa a declarar, Marcos? Não, tô com o relator. Olha aí. O Bob Kane, ele leva todo o crédito pela criação do Batman desde 1939 até hoje, mas quem realmente deu vida ao Batman foi o Bill Finger, que foi a vida inteira injustiçado. Ele foi muito mais injustiçado do que o Jack Kirby com o Stan Lee. Mas enfim, o Batman foi criado na onda do Super-Homem, né? Pouco mais aí de um ano depois da criação do Superman. Ele foi o segundo super-herói da história a ser criado. E ele sempre destoou muito do Superman, né? No aspecto mais sombrio. Ele também deu início a uma nova onda de arquétipos, né? De vilões que representavam o oposto do que o herói era, né? Como o Coringa, o Duas Caras e outros caras que são tão malucos quanto o Batman, mas eles canalizam essa maluquice de uma outra forma. Aí o Batman sobreviveu a todas as maluquices que foram feitas com ele em todas essas décadas aí. Acho que nada mais prova isso do que as excelentes vendas que o Batman sempre teve e filmes extremamente lucrativos, né? E assim, a gente vai estar num podcast aqui, que é justamente pra ver as verossimilhanças entre personagens da Marvel e o Morcegão. E aí minha grande questão é, pra vocês, aí eu vou rodar aí, o que é que marca um personagem para ele ser considerado um Batman afins assim? Quais seriam as marcas principais pra gente dizer, olha, isso aí foi puxado do Batman? Cara, eu acho que a primeira coisa que o personagem tem que ter pra ter alguma semelhança com o Batman é ser um maluco do caralho, né, cara? Porque é um cara que sai vestido de morcego, não tem superpoder nenhum, ele tá pedindo pra se foder, né, cara? Então... Assim, acho que o trauma ou a personalidade realmente complexa e até ter uma certa quantidade de aparatos que ajudam ele nesse combate ao crime tem algumas semelhanças com o Batman. Isso fez parte dele desde a criação e muitos outros vieram em seguida imitando alguns desses aspectos, né? Eu gosto muito, até puxando já pros personagens que a gente vai comentar, eu gosto pra caralho do Cavaleiro da Lua, assim, ainda que ele tenha vários elementos que realmente imitam o Batman, eu acho ele um puta personagem maneiro. É, eu acho que vai muito disso, né? Tem a questão da tragédia pessoal, né? De alguma coisa, da motivação pra se tornar um herói. Tem a questão também da vestimenta, né? Afinal, se a gente pegar... Tem vários heróis que têm tragédias, mas não tem uma vestimenta parecida do Batman, né? Falou o Homem-Aranha, estou falando com você. Meu Deus. Afinal, o Homem-Aranha é cópia do Superman, todo mundo sabe, né? Mas... Verdade. Mas eu acho que tem muito a ver também com essa questão de tanto a personalidade quanto a questão das traquitanas, né? Eu acho que o que define o Batman mesmo, o Morcelli até falou dessa questão dos grandes heróis do DC serem míticos, né? Serem quase deuses, e o Batman é um ser humano, né? Quer dizer, na maior parte do tempo, quando não é escrito pelo Morrison, ele é humano, né? Mas... Viu, Morcelli? Viu? Ai, que divertido. Mas eu acho que é bem isso, né? Acho que é aquela coisa com que você fala, ah, pô, eu poderia ser assim, se eu tivesse uns 50 anos de treino, né? Uns 50 bilhões de dólares na conta bancária, né? Mas eu poderia ser assim. Então acho que alguns personagens também pegam meio essa questão, né? Como o próprio Cavaleiro da Lua, como a gente vai falar depois, o Pantera Negra também... Embora não tenha essa semelhança da tragédia em si, mas ele tem essa questão das traquitanas. Então, são várias pequenas coisinhas que você fala, pô, você juntando ali o conjunto, parece o Batman. A capacidade de bolar um plano pra, sem mesmo ter superpoder, conseguir dar uma chave de braço no surfista prateado, é uma capacidade que eu digo que tem a ver... É uma coisa Batman isso. Você acha que o Batman conseguiria dar uma chave de braço pra render um ser cósmico de pura... energia cósmica? Porra, cara, o Batman derrotou o Darkseid, velho. Mas depois levou uma balaça na cabeça. O plano era esse. Darkseid sozinho. Mas o plano era esse. Ele queria levar aquela sanção ômega pra poder não ser morto. É, cara, o cara pensa em tudo, cara. É que negócio, o Batman é aquele cara que ele tem um plano pra caso o Galactus apareça no banheiro dele, quando ele estiver escovando os dentes, ele vai conseguir derrotar o Galactus. Mas então, já daqui a pouco até o Thanos também tem a ver com o Batman, enfim. Mas cara, vamos falar sério, derrotar o Galactus é fácil, né, velho? O cara usa uma saia e não deve ter nada ali embaixo, é só jogar um vidro de álcool naquela porra, o cara fica desesperado, cara. Ou ir com ventilador, né? É, porra. Ou o tocho humano entrando lá por dentro, né? É, acaba a graça dele, cara. Que coisa, não? Então, a humanidade, principalmente a humanidade do personagem, e a vontade de extravasar, né? Você poder falar, descontar lá fora, falar assim, eu vou sair lá pra fora, vou meter porrada em bandido mesmo, vou meter porrada em quem eu acho que tem que apanhar. Então é mais isso, é questão do... até fazer justiça com as próprias mãos, mas tentando ponderar um pouquinho sem ser tão maluco, né? Batman não é tão maluco, Cavaleiro da Lua já é despirocado. É uma evolução, né? É uma evolução, mas e é por isso que é legal também. A minha lembrança, a primeira do Batman, acho que é da maioria do seriado, né? Então, pra mim, fecha naquele arquétipo, cara. É, tem que ser rico, tem que ter dinheiro pra. Não adianta só fazer as traquitanas, só ser um pobre lascação, você ser o Casey Jones, né? Casey Jones juntava um taco de beijo, de orca, uma máscara, pra bater na galera. Mas tem que ter o dinheiro pra produzir essas traquitanas. Tem que ter um compêndio assim de coadjuvantes, né? Aquele elemento do mordomo, o aprendiz. Se bem que o aprendiz tem momentos que sim, tem momentos que não, né? Mas tem uns arquétipos que é fechado, cara. Sem isso, a identidade do Batman não existe, né? Vira um vigilante qualquer. Mas a gente já comentou aqui alguns vários nomes, né? Um deles que é o mais citado. Certamente é o que é mais lembrado quando a gente vai falar qual seria o Batman da Marvel, né? Primeiro, acima de tudo, já que vocês falaram que tinha que ser maluco, pior do que esse não tem, né? Se você for definir o que é o Cavaleiro da Lua, né? Ele é tipo aquela novela Mulheres de Areia Ambulante, né? Porque, caraca, Mulheres de Areia, cara. Ambulante, porque ele tem versão boa, versão má, né? Ruth, Raquel e o Tonho da Lua. É tudo, completo, né? É tudo assim, num lugar só, né? Mas assim, quando ele começou, essa coisa de maluquice não tinha. Ele era muito mais parecido com o que era o Batman mesmo, né? Com a diferença que ele era negativo, né? Ele era branco. As roupas deles eram brancas. Ele tinha anemia, né, cara? É. Sabão em pó dele era melhor. Só que ele era pra ser um vilão, mas não exatamente um vilão, né? Um tipo um antagonista daquela série do Lobisomem da Marvel, né? Que é o Jack Russo, né? O The Werewolf by Night, né? Que era a chamada minissérie. Que a aparição dele era... Ele era contratado por uma organização. Me foge o nome agora, se alguém conseguir lembrar. Mas que eles queriam pegar o lobisomem pra usar, tipo, como arma própria. E aí, no decorrer da história, ele viu que a galera não tinha essas boas intenções todas. Apesar de que ele era pra ser apenas um mercenário, ou seja, ele ia receber o dinheiro dele, cair fora, não questionar essas coisas. E aí ele acabou se voltando contra a própria organização, livrou o lobisomem de onde ele estava preso. E aí o personagem fez tanto sucesso, teve tanto retorno de carta, que começaram a colocar ele tudo quanto era revista, assim, que podia aparecer. Até que ele chegou a fazer parte dos Defensores. E a coisa foi evoluindo até que ele acabou ganhando uma revista própria. Quando ele ganhou a primeira revista própria, aí sim é que esses outros elementos foram criados para tentar diferenciar ele do Batman, né? E foi criada aquela história envolvendo a quase morte dele numa tumba de um faraó antigo, que tinha a ver com o deus egípcio Khonshu, e ele teve uma experiência, aí fica dúbio, né, depende de quem é o autor, se ele realmente morreu ou não morreu, se ele realmente teve um contato com essa entidade, ou se ele imaginou tudo aquilo. Enfim, quando ele voltou loucão, né? Tipo assim, olha, eu fui ressuscitado pelo Deus, tal, e agora tenho que seguir essa nova linha da minha vida, vou ser o que ele chama de mercenário lunático, né, o Vingador Prateado. Enfim, várias alcunhas que ele coloca. Outra coisa que parece bem o Batman, ele vive se colocando alcunha e se tornou o Cavaleiro da Lua, né? Ele foi criado pelo Doug Mock e o desenhista é o Don Perlin. Felipe, você que teve que fazer vários estudos pra estar montando seu futuro projeto aí, brevemente anunciado, leu bastante coisa do Cavaleiro da Lua, pelo menos isso a gente trocou algumas ideias no decorrer dos últimos meses, né? Qual foi a que você leu mais, o que mais te chamou a atenção aí? Cara, eu precisei, na verdade eu acabei precisando ler algumas histórias do Cavaleiro da Lua, porque um dos capítulos do livro era dedicado ao trabalho do Doug Monte, né? Uhum. Então, quando ele foi chamado pra DC pra escrever o Batman, ele tava justamente fazendo a revista mensal do Cavaleiro da Lua lá na Marvel. E eu procurei algumas entrevistas com ele, eu acabei achando até um podcast que entrevista ele sobre esse período da carreira dele. E ele fala algumas coisas muito interessantes, que, vamos dizer assim, as coisas que se assemelham entre o Cavaleiro da Lua e o Batman foram incorporadas, na verdade, com o passar do tempo, porque ele gostaria muito que o Cavaleiro da Lua fosse um coadjuvante das histórias do lobisomem, e por isso até que o uniforme dele era prateado, porque prata, né, derrota lobisomem, aquela coisa toda. Mas ele não tinha planos, assim... Peraí, fazer... você queria dizer que ele ia bater com a camisa dele pra derrotar o lobisomem? É, por aí. Dá uma capada no lobisomem. É por aí mesmo. Só que com o passar do tempo, ele foi incorporando outros elementos. Alguns se assemelhavam ao Batman, como o fato dele ser rico, dele poder bancar várias traquitanas, veículos, aquela coisa toda. Mas também ele... O Doug Mant é muito interessante o corpo de trabalho dele, porque ele gosta muito de incorporar nas escritas que ele faz para os super-heróis, coisas... peculiares, vamos dizer assim, né? Essa coisa do deus egípcio, quando ele escreveu o Batman, ele gostava muito de brincar com o conceito de máscaras da antiguidade, histórias de terror, coisas pulp, essa coisa toda. Ele é um escritor muito conceitual, assim. Eu acho que o começo do trabalho dele no Cavaleiro da Lua é muito interessante, porque você vê naturalmente a construção de um conceito. Do que eu li do Cavaleiro da Lua, acho que o que eu mais gostei foi a fase dele. As primeiras histórias dele são muito boas. Mas eu gostei também de algumas releituras mais modernas do Cavaleiro da Lua, como por exemplo aquela de um cara que era romancista. Sabe aquela revista Marvel Action aqui no Brasil? Isso, acho que é o quarto volume, um dos que mais durou, é o Charles Houston. Isso, esse maluco aí, que ele escreveu aquele, o primeiro arco, acho que é No Fundo do Poço, né, uma coisa assim. Ele inclusive, ele traz de volta essa tal companhia aí que queria pegar o lobisomem há tempo atrás, né. Sim. Coloca um outro personagem do passado dele, que foi justamente o que meio que quase levou ele à morte quando foi roubar aquela tumba egípcia. Uhum. E aí tem toda também o devaneio, aquela história de ele ter múltipla personalidade ou alguma coisa assim. E no meio do caminho tem um confronto dele com o lobisomem de novo. Tem um confronto dele com o lobisomem de novo. Eu gosto muito dessa fase. Foi o Del Dato que desenhou isso. Foi. Antes dele era o David Finch, né? Isso. Eu gostava muito, assim, eu não sou muito fã do Finch, eu acho ele um pouco exagerado, mas o desenho dele no Cavaleiro da Lua era muito interessante, porque tinha aquela semelhança com o Batman, né, principalmente em questão de pose, mas você sabia diferenciar o personagem, né, cara. O Cavaleiro da Lua dele tinha muita identidade, assim, eu achava bem foda, cara. Foi uma das fases mais macabras, né, que foi, é muito maneiro, cara. Dos 5 títulos, mais ou menos, que teve até hoje, esse é considerado um dos mais pesados. Uhum. Inclusive, ele pega um inimigo dele, esse Raul Bushman, né, que aparece. Uhum. Ele entalha a cara do cara com uma sua caveira. Pô, o cara é transtornado mesmo, né, cara? Uhum. Puta que pariu. Mas pra frente ele tem uma briga feia também com o treinador, né? O que eu acho maneiro do personagem é que ele pega uma característica do Batman e ele eleva ela a uma potência muito alta, assim, que é o fato da personalidade ser múltipla, né, cara? Porque o Batman, a personalidade dele de verdade é o Batman, Bruce Wayne é que é a máscara, né? Agora, no Cavaleiro da Lua, ele tem 1 milhão de personalidades, velho. O cara é muito louco, cara. Então, do Cavaleiro da Lua eu realmente não li muito. O que eu lembro que saiu aqui no Brasil foi na época daquele Marvel Force, que tinha algumas histórias dele, da época ainda do Doug Mant, se não me engano. E aí eu achava legal, era uma coisa interessante. Ele, naquela época, ele tinha, pelo menos, ele tinha também um parceirinho, né? Que na verdade não era um parceirinho, né? Já era um cara adulto, que era o francês, né? Que de vez em quando dava a impressão de ser uma meio mistura do Alfred com o Robin, né? De sempre estar ajudando. Esse é o Jean-Paul Duchamp, que aí, só pra fazer uma paródia por causa do nome do cara, o apelido dele era o francês. Sim. Ele realmente foi feito, inclusive, pra ser o Alfred do cara, apesar de ele ter uma relação de amizade mesmo, ter a mesma idade quase, assim, porque os dois, uhum, é na época de mercenários, até fazendo um paródia com a Legião Francesa, talvez, né? E foram amigos de campo, essas coisas. E, assim, uma coisa que diferenciava um pouco o Cavaleiro da Lua do Batman é que o Cavaleiro da Lua tinha uma companhia feminina permanente, né? Que era a Marlene, né? Essa é a heroína, cara, que pra aguentar esse maluco. Véio, isso é exemplo de namorada, viu? Coitada. Ela, em quase todas as edições, ela vai e volta, e ela se engana toda vez achando que vai dar algum jeito. É, uma coisa interessante que eu lembro também das histórias é que ele também, da mesma forma que o Batman, ele tinha uma identidade civil meio criminosa, né, pra andar no submundo, né, que o Batman tem o Matt Smalone, ele tinha um taxista, né, alguma coisa assim. Ele na verdade tem duas identidades, né. O nome dele é Mark Spector, que é o nome mesmo dele de nascença. Quando ele desistiu da vida de mercenário dele, ele resolveu assumir como um milionário lá nos Estados Unidos. Aí assumiu como Steven Grant. Só que aí ele achou que como milionário tinha pouco acesso a saber o que havia no submundo do crime. Então, vez ou outra, ele dava uma de maluco de taxi driver, né? Pegava um táxi, né, assumiu a alcunha de Jake Locke, e aí saía por aí, pintando e bordando, né? Tipo, o Robert De Niro nem um pouco. Aliás, esse Jake Locke aí me lembra uma coisa do Batman, o Phosphorus Malone. É, exatamente. É, isso que o Luiz falou agora, é verdade. É, que a diferença é que, tipo, como o Marcelo falou, no caso o Batman não era um parte da personalidade, era um... disfarces que ele usava, né? Tanto pro Bruce Wayne... Mas no começo, Luiz, era... O problema é que no decorrer da história do primeiro volume, quando ele virou mensal mesmo, ele foi endoidando o cabeção, que aí virou personalidade. É, exatamente. Né, eles também batiram muito naquela questão do Kung Fu, né? De brincar um pouco com essa questão do misticismo, né? Da origem dele. E aí isso dava uma diferença um pouco pro personagem. Eu acho que isso que era a questão que tava interessante, né? Que falaram, ah, não é só o clone do Batman, né? É só um cara que vestiu uma capuz e saiu na noite batendo nas pessoas, né? Ele tava saindo na noite branco, né? O que é meio estranho, né? Já falava que era meio louco, né? O Batman pelo menos usa cor escura, dá pra se esconder ele, não, ele é todo branco. É, mas tem um lance aí que... É, acho que na fase do Charles Houston, em que ele fala que ele, na verdade, ele tem essas maluquices de... Ah, eu não me intimido, eu tenho orgulho de usar minha roupa. Eu até uso um termo aqui, ó, eu até peguei aqui, ó. É, será que um padre, ele tem vergonha de usar suas vestimentas? Não, ele ousa com orgulho. E aí era as falas dele, tipo assim, é um maluco, um Batman, só que bem maluco mesmo. É um papo de maluco mesmo. Era as frases dele pra ele, né? Ele... Era a maneira dele se justificar, porque tava todo de branco, assim, fluorescente no meio da noite, né? Eu até vi isso na entrevista do Doug Munch, que os caras perguntaram, mas pô, o cara, ele é um vigilante noturno, mas ele se veste de branco, né, e tal. Aí ele falou, mas poxa, ele é um cara que é ligado à lua, ele é um cara prateado. Agora, como você vai mostrar uma parada totalmente prateada sem ficar ridículo no quadrinho? Então eu deixei ele branco mesmo. Na versão Ultimate, a roupa fica toda preta e ele só tem uma lua... Praticar, ah, né? Sim, deu uma aliviada aí. Mas assim, eu prefiro muito mais ele malucão, assim, cara. Com certeza. Não, e agora aquela versão do Warren Ellis mudou completamente, né? É, completamente. Paulo, o que você tem acrescentado do Cavaleiro da Lua aí? Cara, eu só li a versão Ultimate que o cara era um maluco completo. E é impressão minha ou a versão do Warren Ellis era... O cara andava de terno e cartola por aí, ali... Ele ainda anda, porque não, até agora, pelo menos eu não sei se foi cancelado, mas eu não, até então andava. Mas ele tá tentando voltar ao normal. E ele deixou de lado essas vestimentas, assim, que era a versão mais maluca dele, né? Pelo menos ele tá tentando entender. A verdade é que a fase do Warren Ellis é isso. Por que é que Khonshu tentou me possuir? Será que me possuiu? Ele tá tentando se entender. Com isso ele deixou de lado essa vestimenta mais exagerada e tá tipo um carinha de terno todo branco aí. Com a lua agora na testa. Eu acho que um cara todo fantasiado de branco, com uma cartola, enfrentando um crime muito pior do que um Batman branco, viu? É, e agora ele tá mais inspetor, né? Tá mais detetive. É, Marcos, o que é que você tem aí pra aderir? Ah, eu tenho a agradecer porque ele me ajudou a me vingar de um ex-professor de português que insistia em falar que quadrinho era coisa de ignorante na sala de aula. Aí ele falou o seguinte, que quem lia quadrinho tinha um vocabulário pobre, tá? Ele tava querendo se vingar de mim, porque eu tava com quadrinho também na sala de aula, mas tudo bem, não vem ao caso. Aí ele falou o seguinte, ele falou uma frase, eu quero ver se vocês sabem a frase, é o seguinte, eu falo a frase, coloque o flácido para acalentar bovino. Aí todo mundo assim olhou, não tava entendendo nada que ele tava falando. Eu levantei a mão e falei assim: conversa mole pra boi dormir. Ele olhou pra minha cara, na hora que ele olhou, eu mostrei um gibi do Capitão América com uma história do Cavaleiro da Lua, chamado Colóquio, que é uma história do Cavaleiro da Lua que ele conversa com as várias personalidades dele e fica imaginando. Dali que eu aprendi a palavra colóquio, que era conversa. Eu falei: e aí, professor? Quem é ignorante agora? Eita! Eita! É. Hoje é um grande amigo meu. Hoje é um grande amigo meu e grande colecionador de quadrinhos, tá? Virou colecionador. Cavaleiro da Lua? Olha aí, professor. Caraca, massa. É, rapaz. E assim, eu gosto mais, eu gosto bastante da fase do Doug Monk também, quando o Bill Sienkiewicz, né, no comecinho, que era o estilo mais reservado ali, mais acadêmico. Porra, ele mandava muito bem, cara. Porra, era muito legal, cara. Era, sabe, aquele visual dele pular com a capa formar a lua, a própria nave mesmo, sem forma de lua, né, ser temático. Tinha o que era legal também, que era um Alfred mais proativo, que era o francês, né? Que era o mordomo dele, que tava... Mordomo, piloto, era tudo, né? O cara tava sempre acompanhando ele ali, de perto, né? Era um Alfred que não ficava na caverna, ele ia pro campo de batalha também. Né? Só não lutava, mas... Ele era ex-legionário junto com ele, né? É, ex-legionário. Mas era legal, cara. Era uma fase muito legal, assim. As histórias bem sombrias mesmo, né? E mostrando a maluquice dele, né? Cada vez mais aprofundando, né? Se eu não me engano, até fora o Mark Spector, ele... A identidade dele de playboy, até... Tinha algumas histórias que dava a impressão que ele era até meio afeminado, né? Ele dava uma... Um parecer, assim... Já era o transtorno lá, psíquico. É. Já ia... Ou seja, tinha três personalidades. Você nunca sabia quando, de repente, tava surgindo na quarta, quinta, sexta, nunca... Ele começou a querer divergir de uma pra outra, deve ter mexido com a cabeça dele, né? É. Mas você começou a citar alguns equipamentos aí, vale ressaltar algumas coisas bem marcantes mesmo do personagem que faz paralelo com o Batman. Um deles é o tal dos discos crescentes, né? Os bumerangues de lua crescente dele, que é uma versão do Batirang, né? Outra coisa que ele sempre tinha é tipo um gancho daqueles com a corda, né? Pra pendurar. Mas aí ele tem uma infinidade de outras coisas, né? Além disso, né? Ele tá sempre com aquele bastão. Agora aquele bastão pode virar um muchaco, pode também vir... E aí tem uma katana também em forma de lua crescente. Enfim, tem infinitas armas. Você falou aí daquela nave, né? Que parece uma lua também. Tinha uma asa delta, um paraglide. Tudo em forma de lua. Tudo em forma de lua. A primeira capa dele mesmo, ela tinha sempre o formato de lua mesmo, que era um negócio meio duro. Porque acho que tava meio que preso na mão, e aí quando ele queria pular de algum canto, ele planava, feito Batman. Só que o Batman só plana, ele não. Ele abre feito um paraglide, assim, e sai. Depois é que tiraram essa coisa de ficar preso na mão, e aí liberaram pra ele. Uhum. Ele também tá sempre usando uma armadura... e aí tem várias variações, só que tem uma que é muito mais esquisita. Porque teve uma fase, acho que foi na fase que o pessoal diz que ele assumiu os punhos de Khonshu, né? Que dizia que, na verdade, Khonshu tinha dominado ele, tinha possuído ele. Aí ele usava tipo uma armadura mesmo, com vários adereços egípcios. Tipo, inclusive aquela cara de abutre, sei lá, com um bico pra frente. E começou até a ter alguns poderes sobrenaturais, né? Tipo, aí não se sabe, né? Porque dizem assim, né? Que quando o cara é meio doido, o cara tem força fora do normal. Aí ninguém sabe se era porque Khonshu tava dando poder dele ou porque ele tinha desligado várias coisas na cabeça dele pra não saber retrair a força dele e ficar bem mais forte do que o humano é, né? Mas aí dizia que ele via no escuro, se pressentia, tinha visão profética, bababá. Foi começando a ampliar o personagem. Isso por um curto período de tempo, mais ou menos na fase em que ele tava... depois ele virou Vingador da Costa Oeste, né? Então foi mais ou menos nessa época aí. Aí meio que fizeram um despacho nele, e aí ele voltou ao normal. Engraçado assim, que dos títulos que ele tem, meio que sempre oscila, né? O primeiro mesmo tentou desvincular ele de elementos sobrenaturais, meio que deixou dúbio, né? Foram 38 edições e ficava aquele negócio, é ou não é ou não é, e foi o que estabeleceu que ele era maluco no final. Depois, aí veio esse Mark Spector, o Cavaleiro da Lua, aí foi o que mais durou, foram 60 edições, acho que perdurando quase todos nos 80 e começo dos 90, e aí teve de tudo, né? Desde a fase de maluco, desde que fase que era normal, desde a fase que era o deus egípcio possuindo ele. Foi mais ou menos por volta dessa revista aí, e que ele também entrou nos Vingadores da Costa Oeste, e também teve uma fase numa das minisséries do Infinito. Não sei se vocês lembram, que é a última, a da deusa lá, como é o nome? A da deusa do Infinito, que é... Não é a Cruzada Infinita? É a Cruzada Infinita. Ah, só porque ele tinha um vínculo com deuses lá, ela escalou ele e ele foi lá, né? Todo fanático. Todo personagem que era muito, muito religioso ia atrás da deusa e ele foi um dos principais representantes dela, o mais fanático que tinha, a lutar contra os outros heróis, né? Então isso aí foi mais ou menos o que marcou ele até os anos 90. E depois tem essa fase aí que o Felipe mesmo falou, do Charles Houston. Teve a fase do Bendis, que de, alguns gostam, outros acham que era meia boca, né? Que começou a interagir mais com outros heróis. Teve uma participação rápida em A Era de Ultron. E essa agora do Warren Ellis, né? Eu vou comprar um bonequinho dele. Onde? Ah, não sei, vou dar um jeito. Eu tenho o print dele, serve? É, deve sair na Eagle Moss aí. É, pode crer. Passando agora para talvez o segundo personagem que mais pareça, eu sei que não é tão conhecido. Se fosse colocar como tão conhecido, entraria com certeza o Pantera Negra na frente dele. Mas de ter similaridade e de ter uma origem bem parecida, é o Falcão Noturno. Eu até quando fui pesquisar, pô, que invenção de nome é esse? Eu fui procurar no original, é realmente, o pé da letra era Falcão Noturno. Nighthawk. Nighthawk, só que... Pra mim, pelo menos a minha veia bióloga foi procurar, não existe isso, né? Aí eu fui atrás, o Nighthawk nos Estados Unidos é o Bacurau. Bacurau? Eu gostei. É o Bacurau contra o Carcaju, já imaginou? Abriu é uma outra oportunidade. O Bacurau é um bichinho tão feio, é mais feio que aquele outro lá, o Urutau. E é um passarinho feio, né? Nada. E na origem dele, né? Porque o personagem se inspirou nisso aí, porque o pai, com um certo momento da vida dele, contou... como é que o Bacurau caçava. E aí ele ficou assim, abismado e tal. Disse, nossa, quando eu crescer, eu vou crescer um super-herói e me chamar de... Não, tô brincando, é Falcão Noturno. Mas Bacurau era legal. Mas a origem mesmo dele vai bem no comecinho da fase da Marvel, quando o Roy Thomas começou a assumir, escrever os Vingadores, que quem desenhava na época era o Saul Buscema. E foi naquele estímulo do Stan Lee, né, que nada se cria, tudo se copia. E aí ele olhou, você pode copiar assim, é código, só vai fazer um pouco de diferença, assim, muda um pouquinho, olha que tá bom. Aí ele quis, porque quis, criar isso aí pra lutar contra os Vingadores. Ele criou a versão da Liga da Justiça dele. Já que ele, as esperanças dele de ter um crossover, né, que ele tava almejando que tivesse um confronto entre... os Vingadores e a Liga da Justiça não ia ocorrer mais, pelo menos naquela época, ele decidiu criar o Esquadrão Supremo. O motivo foi bem simples, olha, chegou o Grão-Mestre, assim, não, eu quero apostar uma briga aqui, meus personagens contra os seus, beleza? Então de um lado tem os Vingadores, do outro lado tem o Esquadrão Supremo. Primeira roupa altamente cheguei dele, assim, tipo, capa vermelha, roupa azul com o Falcão Noturno, tipo, preto, né? E o pior era a máscara dele, parecia duas sobrancelhas amarelas gigantes. Era um personagem perfeito pra se esconder e se confundir com a noite. E mais tarde é que ele tomou outros tons mais escuros e tal. Não sei porquê, de todos os Esquadrão Supremo, né? A gente teve o Hyperion, enfim. Teve várias versões de outros personagens da DC. Ele foi o que vingou, assim. Caiu nas graças do... acho que foi de Steven Gerhardt? Acho que foi, né? Que aí... que colocou ele nos Defensores. E aí ele virou, porque assim, era naquela época que a Marvel tinha que dizer assim, olha, toda equipe tem que ter um fortão... tem que ter uma mulher e tem que ter um cara pra patrocinar. Então qual é a função dele, do Falcão Noturno, dos Defensores? Era pagar as contas. Ele era o básico que fazia isso, porque ele tinha assim, tinha conhecimento de luta, tinha dinheiro pra fazer os aparatos dele, mas não tinha, não era essas coisas super elaboradas de eu não sou falho, eu nunca erro, nem nada não. A personalidade dele tinha nada praticamente a ver com o Batman. E os equipamentos assim, tem até meio boca, né? O que mais me recordo agora é que a capa dele, que também era tipo um paraglide, assim, que voava, né? Ajudava ele a planar. Quando ele era abatido e ficava inconsciente, a capa tinha um mecanismo que levava ele de volta pra casa. É o meio de proteção dele. Porra, apanhei, eu volto pra casa agora. Isso é muito bom pra beber, né? Sair pra beber, né? Não, mas mais ou menos é isso que se tem no personagem. Agora é completamente, fielmente copiado, realmente. Não só ele, né? Mas todo o Esquadrão Supremo com o pessoal da Liga da Justiça. Cara, eu realmente não conheço muito personagem assim, mas essa parada do Esquadrão Supremo é curiosa, porque ele foi criado nos anos 70, né? Sim. Pelo Steven Gerhardt. E isso foi... Então, ele foi criado pelo Roy. Mas pelo Roy Thomas, né? É, o Iglenhart que abraçou ele pra... Abraçou a parada. Sim. Então, nos anos 70 rolava muito dessa coisa da DC e da Marvel fazerem crossovers por baixo dos panos, sabe? Então, a Marvel fazia alguns personagens parecendo da DC e a DC fazia personagens parecendo da Marvel, sabe? E essa galera aí tinha alguma semelhança com a Lei da Justiça. Até esse personagem era parecido com o Batman. Mas essa é a única história que eu sei, assim. Não conheço muito, não. É, de minha parte eu também vou voltar de novo a falar da Marvel Force, né? Acho que era a coisa mais alternativa que a gente tinha de quadrinhos, né, alguns anos atrás. Que passou a saga do Esquadrão Supremo, né? Mas aí já era uma versão um pouco mais diferente, né? Porque não era aquela versão, não é essa versão do Falcão da Noite que veio pra Terra, não. É uma versão do universo do Esquadrão Supremo, né? Que eles acabam se tornando os, vamos dizer assim, os governantes da Terra, né? E aí o Falcão se torna meio que o rebelde, né? Que não aceita isso. E que até depois foi muito usado isso na parte do Poder Supremo, né? Que também a gente vai falar um pouquinho. Mas assim, eu acho que realmente ele é um... Apesar de ter sido feito como uma cópia, ele não tem tanta semelhança assim com o Batman, né? É lógico, é aquela coisa, né, de... Acaba de ser um uniforme razoavelmente parecido, né? Em alguns pontos, antes dessa questão de ser milionário, mas... Eu acho que, assim, só foi cópia do Batman na época que ele tava com o Esquadrão, porque, tirando isso, ele desenvolveu como um personagem meio... Sem muito charme, né? Recentemente até, depois de... Ele participou de algumas sagas, assim, com os Defensores, na Guerra Civil, também tomando as dores lá, em parte do momento por causa do Capitão. Chegou a fundar de novo os novos Defensores por um tempo, mas aí depois ele passou o manto pra outro personagem, né? Que era o Joaquim Pennyworth, que era o filho... Joaquim Pennies? Pennyworth. Isso, rapaz. É o sobrenome do Alfred mesmo. É o sobrenome do Alfred, né? Pode crer. De Portugal. Ele era filho do... ele era filho do amigo dele, mas era o quê? Esse amigo dele trabalhava com ele? Era o mordomo. Era o mordomo dele. Então, tinha essa palavra de barra, filha da putagem, né? Porque não teve nem descaramento, assim, de mudar um pouquinho as letras. Era exatamente o nome, né? E parece que teve uma história dos Defensores em que eles estavam enfrentando uma sociedade secreta e no final ele descobria que o grande vilão era o mordomo dele, que estava usando o dinheiro dele para financiar a sociedade secreta. Putz. E o grande detetive não se tocou. Mas ele não era, assim, um grande detetive, não. É tanto que, assim, ele não tem nada dos traumas de infância. As motivações dele é porque, tipo assim, o que é que eu tô fazendo da vida? Eu sou rico, sabe uma coisa? Eu vou defender o mundo, virar um super-herói feito um... Sei lá, não tinha represa nenhuma, né? Já que o Batman da DC. Enfim, mas eu quero fazer isso. No fundo, é um bom vivan, né? Mas só uma coisa. Esse daí dos Defensores, ele é a mesma versão que veio do mundo do Esquadrão Supremo, que ficou na Terra feito um exilado ou alguma coisa assim? Então, pelo que minhas pesquisas, seria o mesmo. Do meio-meia seria ele, sim. Agora, eu não sei se isso, assim, foi ignorado depois, se ele veio de outra dimensão ou não. Porque vale ressaltar, né? Na primeira história, dava a entender que eles vieram de uma outra realidade. Justamente pra dizer assim, tio, era pra ser a Liga da Justiça aqui, mas infelizmente, por direitos autorais, não tá sendo. Mas imagine como se fosse. Alguém deve ter levado um puxão de orelha, fala assim, não, deixa essa história pra trás, e lá pra frente alguém deve ter aproveitado e virou essa salada, né? Então, assim, ficou meio dúbio se é o mesmo cara ou não, mas meio que fingiu que ele continuava no meio-meia. Ou que ele sempre era do meio-meia, Paulo. Não tem, digamos assim, informações se em algum momento isso foi bem esclarecido ou não. Ok, agora eu tô imaginando que se ele for morto pelo Thanos, dando um tiro no Thanos, e o Império segurar ele nos braços, o Morcel, ele vai dar um grito lá no... Como é que pode? Max, o que é que você tem pra falar aí? Ah, eu conheci o personagem, assim, nas revistas da RGE. Achei bacana, assim, pelo visual, na época que eu conheci. Achei legal, assim, pessoal. Ele voando ali, falou assim, uniforme até bacana, né? Esquisito, mas bacana. E depois que eu fiquei sabendo, mais pra frente, dessa ligação, assim, das origens com o Batman, até sendo quase uma versão do Batman, ele meio que perdeu a graça pra mim, porque... Eu fico me comparando. Ele é um personagem legal visualmente, só que ele não é tão imponente igual o Batman, né? Ele tem muita fraqueza, inclusive com os Defensores. Ele tem muita dúvida de quando atacar, quando isso, quando aquilo. Eu falei, praticamente ele só voa. Assim, mal ele é herói. Ele não é nem tão herói. Tirando a parte do Esquadrão Supremo, nos Defensores, ele não luta. Tipo, não vê um corpo a corpo. Ele não usa nenhuma arma, tipo, nada pra atirar nos inimigos. Ele tem até uns constructos, alguma coisa desse tipo. Mas o que ele faz é voar. Nem planar, é voar mesmo, como você bem falou. Tem algumas histórias até que ele demonstra, todo mundo ali partindo pra porrada, ele demonstra até medo. Assim, dá a impressão que é um cara qualquer que pegou, falou assim, criei um uniforme, criei uma asa, consigo voar. Só só que eu não sou herói. O que é que eu faço com isso, né? É, o que eu faço? Assim, é legal até pra desenvolver mais pra frente, né? Mas a gente, aqui no Brasil mesmo, a gente viu poucas histórias dele, né? Pra acompanhar uma cronologia, e por isso que virou essa bagunça que já era lá fora, né? Já que a versão meio-meia não lembra muito o Batman, a gente tinha a obrigação de colocar aqui o personagem, né? Que vale ressaltar, eu não disse o nome civil dele, mas é Kyle Richmond. Porque a versão que aparece em Poder Supremo, que é uma outra realidade, onde os personagens são bem mais realistas e bem mais pesados, ele se torna praticamente uma cópia descarada do Batman. Até a origem traumatizada de pais mortos existe. A roupa dele completamente negra, né? Ele usa até uma coisa meio assim sinistra, que os olhos dele parecem tipo assim umas lentes que acendem no escuro. É como se fosse um ladino, né? Um ladrão todo de preto, assim, com um pouco de visual de super-herói, mas se eu olhasse assim pela primeira vez, diria que era um vilão. É que nem você confundir aquele cara do Comandos e Ação, né, o Snake Eyes, que veio aqui pro Brasil e todo mundo disse, se veste de preto é vilão, filha da puta. E não, na verdade é um herói, né? Mas a primeira impressão que dá era isso. Vale um parênteses aqui, o Snake Eyes é o melhor personagem de G.I. Joe, cara. Paulo, você que mais leu aí sobre o que alguém mais leu, também fala aí. Fala aí um pouco aí do Poder Supremo, como era o personagem. Cara, na verdade, assim, tipo, ele tinha a origem do Batman, que é lá os pais serem mortos, só que o cara pegou isso, aí a partir disso ele mudou quase tudo no personagem, porque ele continuou sendo rico, só que ele não foi, os pais deles não eram ricos, se eu não me engano, parece que eram pais normais e foram mortos por racistas brancos. Aí ele se tornou um mega, assim, aquele cara bem focado em contra racistas, totalmente mais focado nisso, em vilões mais pé no chão, bandidos mais pé no chão e principalmente contra racistas brancos, coisas assim. Aí ele tinha lá os poderes, tinha lá o dinheiro dele, a grana dele, mas ele não tinha exatamente um superpoder. Aí com isso, perto do Imperium ou do o Borrão de Atlanta, ele era um pouquinhozinho bucha, tipo, o cara era o cara que mandava nos outros, não tinha exatamente um plano, apanhar feito boi ladrão, e quando ajudava lá na equipe, aí... Vem cá, Paulo, você frequentemente usa isso no Inominata, eu sou do Recife, Nordeste, mas por que o boi é ladrão, velho? Cara, eu não tenho mais filho do Ceará, foi mal. eu sou até perto, mas eu não entendo porque você fala que o boi é ladrão. Eu não faço a menor ideia. eu também, é ladra, né? Lá no interior de São Paulo, eu também conheço o boi ladrão, pô. No interior de São Paulo, verdade. Boi ladrão. Cara, cara. Assim, a gente aprende com a frase, nunca pensa nela. Vai, continua. E, tipo, ele não tinha exatamente um plano exato ou alguma coisa assim. Ele até pensou em querer criar uma equipe lá com o Imperium. Só que quando ele conheceu lá o Imperium, tipo, o Imperium lá fazendo todo um discurso sobre nós podemos ser amigos, blá blá blá. E ele imaginando, tipo, um ET Bilu da vida, entendeu? Ele era todo assim. E teve uma minissérie também que, eu não sei se chegou a ser publicada ou não, porque essas minissérias do universo do Poder Supremo foi toda cancelada. Era, tipo... Ele contra o Império, né? Não, foram duas minisséries. A primeira minissérie era dele sozinho, que ele tava enfrentando a versão Ultimate Marvel do Coringa, que era um maluco lá fantasiado de palhaço. Só que era aqueles palhaços de filme de terror mesmo, mas parecido com isso aqui, com o do Coringa, o visual do cara. E a outra era o que era dele contra o Falcão contra o Imperium, que era que ele tava se metendo no meio da guerra de independência lá do Sudão, por causa que tava tendo um massacre de pessoas. Ele tava lá de um dos lados, tentando impedir que as pessoas fossem mortas. Só que aí era um americano se interferindo lá na África e botaram o Império lá pra dar um deixa quieto nele. Só que aí o Império chegou lá, o cara já tava preparado pra ele. E aí depois disso o cara viu que o cara tá fazendo certo, eles se aliaram. Porque o Império, assim, o Império ele, né, não é como se fosse super-homem. Ele é um pouco menos idiota, mas ele não tem aquela... visão global. Vai apanhado. Não tem aquela visão global dos problemas. Eu tô na casa dos outros, não posso fazer isso. Aí ele. Sim, mas pra te dizer, eu acho o Império ainda pior do que o Super-Homem. Esse Imperium do Poder Supremo era maior, Maria vai com as outras. Porque bastava você falar, sei lá, umas três palavras, aí ele saia do governo, ele entrava no governo, ele ia pro lado da China, ele voltava pro lado dos Estados Unidos. Ele escutava a Zarda, a Zarda era uma maluca, e depois ele achava que ela era maluca e voltava. Aí ele caiu no papo do Falcão Noturno, para resolver o problema lá. Agora o problema do Falcão Noturno na época do Poder Supremo foi que, tipo, teve a história do Poder Supremo, que era 18 edições, aí terminou e virou o Esquadrão Supremo, que já não era mais no selo Max, era no Marvel Knights. Nisso, a história foi indo, aí chegou na, acho que foi na sétima ou foi na oitava edição, que finalmente ele olhou assim, o Imperium tava enfrentando um inimigo que deixou o Imperium cego, colocou a Zarda, que é a Mulher Maravilha desse universo, na órbita, literalmente. Aí chegou o Borrão de Atlanta, que era a versão do Flash, olhou assim, cara, não temos mais nenhuma chance aqui. Vou chamar a única pessoa que eu confio. Aí chamou o Falcão Noturno. Aí entra os dois lá, o Falcão Noturno e o Borrão de Atlanta contra o cara pra ajudar o Imperium. Termina essa edição, o Straczynski nunca termina a história. Peraí. O nome do cara é Borrão de Atlanta? É Borrão de Atlanta. Que beleza, hein, cara? Que beleza. Lá vai o Borrão. É, nossa. Que coisa estranha. Eu até ia falar outra coisa aqui, mas o Felipe... Não, eu posso pelo menos... Mas tu quer saber... É spoiler, mas eu posso contar como foi que terminou, no fim das contas, a história do Falcão Noturno do Poder Supremo? Vai, conta, agora rápido. Ele virou um borrão e sumiu. Vai, do borrão ou do Falcão? Não, do universo inteiro do Poder Supremo. Não, então deixa pra outro podcast. Então a gente vai ficar falando... Que é isso, é uma linha. Não, tá bom, chega. Quem é que leu mais aí? Acho que o Luiz leu, não foi, Luiz? Eu li um pouquinho dessa época do Poder Supremo, né? Eu lembro bem no comecinho que... É como o Paulo falou, né? Na verdade, eles botaram o Falcão Noturno como uma espécie de resposta ao Imperium, né? Porque o Imperium surgiu nesse universo e era meio essa coisa que ele falou, né? Ele era meio inocente, assim, então era facilmente manipulado pelo governo, essas coisas. E o Falcão Noturno era meio que o cara que mostrava pra ele, ó, que as coisas não são preto e branco, que não se tá pensando, tem toda uma sacanagem aí por trás de você, né? Olha a frase solta aí. Mas assim, eu acho que o interessante é que, tipo, nesse caso eles pegaram muito dessa questão da dinâmica do Batman e do Superman, dessa questão de eles serem em muitas coisas antagonistas, né? Principalmente em certos conceitos, né? Coisa que o Frank Miller explorou pra caramba no Cavaleiro das Trevas. Mas nessa série eles usaram bastante isso, né? De falar que o Falcão Noturno seria um contraponto à própria, assim, às próprias ideias que o Imperium, conscientemente ou não, né, trazia para aquele mundo novo. Só uma dúvida. Todas essas histórias foram escritas pelo Straczynski, né? Não, nem todas. Assim, se eu não me engano, as duas séries, Poder Supremo e Esquadrão Supremo, foram pelo Straczynski, e depois já foram outros autores lá pegando as histórias do Straczynski e tentando expandir o universo. Pra fechar esse bloco, mais alguém leu sobre Poder Supremo, alguma coisa que queira comentar sobre essa versão aí? Tem uma curiosidade sobre não sobre o Poder Supremo, mas sobre o Falcão Noturno. Pode falar. Ele apareceu no Super Hero Squad, né? Aquele desenho. Ah, sim. E vocês sabem quem que fez a voz dele no Super Hero Squad? Não. Adam West. Putz! Legal. Legal, esse cara. Esse foi o Falcão Noturno clássico ou Falcão Noturno Ultimate? Não, é o da meio-meia mesmo. O aquele clássico, aquele todo que saiu do baile dos artistas, sabe? Saiu do baile dos enxutos, né? Cara, foi o auge da vida do Falcão Noturno, né? Foi esse momento, essa dublagem aí. E aí, outra coisa também mais curta, dessa vez não no universo 66, nem também no universo Supremo, mas sim no universo Ultimate, que faz uma referência direta, mas mais que direta, ao Batman, é uma minissérie de 6 partes, o Herói acabou não vingando, que chamava-se Ultimate Adventures, aqui foi traduzido com nome espetacular de Aventuras Aventurescas, e foi escrito por um roteirista que até eu não conheço muito, ele acho que talvez teve poucos trabalhos, que é esse Ron Zimmerman. E foi desenhado pelo Duncan Fregredo e que conta a história de dois personagens que foram feitos para serem as referências ao Batman e ao Robin, que é o Jack Danner, que viria a ser o Coruja Gavião, também chamado pela alcunha de o Vingador da Meia-Noite, e o Rick Kimple, que na tradução original se chama de Woody, mas parece que aqui foi chamado de Pica-Pau. Puta que pariu. Caraca, Nossa, que beleza, hein, cara. Foi isso mesmo, Marcos? Deram... Foi isso, não. Foi... Não, não, isso mesmo. Foi isso mesmo. Eu até pensei que ia chamar de pardal, de qualquer coisa. Puta, não, é pra ficar mais esdrúxulo mesmo. Cara, o moleque levou já a fuma de Robin, já do nome, assim, sabe? Mas enfim. Pica-pau. Pica-pau, mano. Devia ter o pé de pano o inimigo, né? Era pra ter elementos mesmo do Batman. Você vê assim que a roupa escura, o moleque com o nome de passarinho. As únicas coisas que mudam é que eles tentaram dar uma versão mais pesada à história. É tanto que o Coruja Gavião, ele não tinha pais mortos, nem trauma nenhum de infância. Ele era o cara que não tinha mais nada pra fazer e decidiu que ia gastar o dinheiro dele se divertindo batendo em bandido. Era tipo assim, eu até pensei quando falei com o Paulo, né, que disse, cara, isso não foi escrito pelo Mark Miller, não, porque é a cara dele, né? Não, mas não foi, não. E esse cara, quando foi procurar o parceiro mirim dele, né, em dado momento, quando foi perseguir os bandidos lá pelo meio de um orfanato, e aí topou com esse moleque, ele até achou que o moleque tinha muita ousadia, porque o moleque peitou os bandidos também, e aí ele volta mais tarde, usando o alter ego dele de milionário apenas. O moleque era estúpido pra caceta, ninguém gostava do moleque, nem os tutores do orfanato, nem os outros meninos do orfanato. Quando chegou lá o Jack Danner, esse moleque começou a peitar ele, xingar e tal. O moleque achou que nunca ia ser, digamos assim, adotado, porque o Jack Danner tava lá pra adotar alguém, né? Já tava em mente que de ser o moleque. Mas o moleque fez tudo pra não ser adotado. E o danado do Coruja Gavião adotou ele. Curiosamente, segue a mesma linha de história do Batman, né? Ele, a princípio, escondia a identidade dele do moleque. Ele só queria, digamos assim, ser o tutor do moleque, dar uma vida melhor pro moleque. O moleque era tipo... Sabe o filho do Batman agora, que é uma alma cebosa? O Damian? Damian. Tipo, eu acho que ele, sei lá, inspirou o Damian, só pode. Que a revista de 2004, não sei se o Damian já existia. Vou evitar comentários sobre isso. Existia ou não? Depende pra quem pergunta, né? Fala aí, Felipe. Eu não vou falar sobre isso. Enfim, eu sei que no final o moleque descobre, e aí meio que briga com o cara pra dizer que queria acompanhar nas aventuras, e aí ganha um uniforme também meio escandaloso pra virar o Pica-Pau. O vilão também tinha semelhanças com o Coringa, né? Era chamado de o diretor. Era o reitor, né? Ou seja, como é que era? Diretor mesmo, porque ele era o diretor da escola do... Do moleque, né? É. Do Pica-Pau. E a funcionária dele, a secretária dele, era tipo a Arlequina, né? Que era Miss Willow. Tinha um mordomo também, só que o mordomo não tinha nada de Alfred. Ele era Daniel Tulliver, só que ele de vez em quando dava umas broncas. Tipo assim, se o Jack Danner falava alguma coisa ou fazia alguma merda, ele reclamava pra caramba, assim, sabe? Bem revoltado mesmo. Só faltou o Zé Curubu nessa história, hein? Não, e o pior pra você. Tinha uma tia Harriet, só que era numa... Era chamada de Tia Ruth. Tia Ruth. Aí, e só assim, uma única coisa diferente que tinha é que o Jack Danner tinha um motorista. Que era... O Batman não tem motorista, né? Mas era uma referência direta ao motorista do Besouro Verde, que era o Cato, né? Só que o cara chamava de Lee. Era oriental também, pra fazer a mesma referência. Ah, era a referência pro Lee, que era o Cato, né? Exatamente. Então, digamos assim, o autor, né? Ele depois apareceu. Realmente, eu não sei onde é que ele, por onde ele anda, né? Mas ele fez toda uma história. A história, na verdade, quase não é voltada pra parte de combater o crime. Os vilões só aparecem meio que paralelamente. É mais da relação do moleque com o Coruja Gavião. E do moleque, das mudanças que o moleque sofre, né? Pra se adaptar a essa nova vida. Até que ele se torna um super-herói e descobre que não é nada fácil. E também tem uma tramazinha curta, digamos assim, relacionada que descobre que parece que os pais do Jack Danner não foram mortos por um acidente. Realmente foram assassinados, e isso aí daria margem pra alguma outra coisa que eu não sei se teve continuidade ou não. Os personagens iam participar dos Supremos, só que acabaram não tendo continuidade. E tudo isso, acredite ou não, surgiu por conta de uma brincadeira. Porque começou com a aposta do Peter David e de um outro cara lá que fazia a história do Marveline. Eu acho que era quem? É o Bill Gemas. É o Bill Gemas. E aí esse cara entrou no meio da aposta, e a aposta era para os leitores decidirem, né? Qual é o título que fica? Era tipo quase um Você Decide, né? Só que chamava de You Decide. E ganhou, claro, o Peter David, que aí o Capitão Marvel dele continuou, os outros descontinuaram mesmo os títulos, e acabou por isso mesmo. Só que tinha uma aposta que foram piorando, de levar a torta na cara, enfim, um monte de coisa. Falta de trabalho. É, né? Era a fase, acho que o pessoal dado, tendo um alívio, porque o Jim Shooter tava fora, né? Então, oba, agora tamo livre! É, Joe Quesada mundo... permite tudo! Era a festa todo dia na casa do Joe Quesada, dava nisso. Pior que era mesmo. E aí, quem foi que leu isso aí? O que, que tem mais algum comentário? Cara, era tão assim que foi preciso botar o Supremas pra gente ver que era o universo Ultimate, porque era extremamente autocontido. E tinha umas maluquices, tinha umas viagens, tipo, é como a própria tia Ruth fala no final da história. Você pensa que eu sou ridícula? Tem uma nuvem que nunca sai do teto da nossa casa. Porque a forma como eles iam esconder de onde era a entrada da entre aspas, era Coruja Caverna, não lembro direito. Era uma nuvem preta que nunca saía de cima, de chuva, que nunca saía de cima da mansão do cara. Você olhava no fundo, só tava ela parada lá. Chega o menino, ele escala a nuvem uma hora lá na segunda edição. E o cara lá, o... Qual o nome do mordomo mesmo? Que não era o mordomo? Alfred. Não, não era Alfred. Como é que chamava? O Daniel. É Daniel Tulliver. Pois é, esse Daniel Tulliver, na verdade, ele pegou o que era badass no Alfred, colocou o visual do Samuel Jackson. Ele é um Fury sem um tapa-olho. Cara, dessas viagens malucas, a origem lá do treinamento do cara, na verdade, é porque o pai do Lee era tipo o mestre Splinter da vida, aí treinou as crianças ao ponto de... Pô, ele era um rato mutante? Não, simplesmente ele era assim, três crianças aleatórias, vou treinar eles no estilo, eles vão quebrar os braços pra aprender a escapar de armadilhas. Ah, era um Sr. Miyagi, motherfucker. Era. Aí, cara, a minissérie é pesadinha. O texto, eu sei que o moleque apanha pra caceta a todo momento, ele também bate nos outros moleques. Também. É aquele negócio assim que parecia um Marvel Knight, né? Ou Marvel Max, na verdade. É, o problema foi que o final, não sei se... Porque o diretor, ele era um Zé Mané que um dia pirou e saiu matando todo mundo. Aí o cara que tinha um treinamento, sei lá, uns 10 anos, um equipamento mega fodão tecnológico pra enfrentar o cara... Durou 2 páginas. Aí chamou o outro lá, o mordomo dele, que também era mega treinado. Durou 3 quadrinhos. Aí chamou o Bruce Lee, lá o motorista. Durou 1 quadro. Aí foi preciso as corujas derrotarem o cara. Teve algum momento esse da carreira do Batman, Felipe? Que os morcegos que ajudaram ele? Mano, pô, vários, cara. Vários. Porra, como assim, velho? Desde o Batman 1. Ó, vale ressaltar que esse cara segue a mesma linha do Coruja do Watchmen e do Coruja do 66, né, o vilão lá. Gosta de usar tudo com temática de coruja. Beleza, que é mais uma premissa de ser um personagem que lembra o Batman. Esse Ron Zimmerman, esse escritor, ele na verdade é comediante. Ele é mais famoso lá como comediante. Ele é amiguinho daquele tal de Howard Stern lá de rádio, né? Caraca, esse cara é foda, ele, cara. Ele é amigão, é amigão. E sim, ele é comediante e sei lá como é que ele foi parar na Marvel. Ele escreveu bastante história do Homem-Aranha na época. Inclusive. É porque é o seguinte, é aquelas velhas festas do Joe Quesada. Foi esses contatos que o Joe Quesada foi fazendo na época aí, que até levou Kevin Smith pra escrever Demolidor lá, com tudo quanto é outra área. E esse Ron Zimmerman foi no pacote, aí ficou um tempão escrevendo e acabou indo nessa minissérie aí. Só uma coisa de destaque, esse mordomo que eu achava legal. E assim, eu na época não levei muito a sério, falei assim, pô, esse negócio de desafio aí, de aposta, isso aí é só porcaria, né? Mas essa série é até bem divertida, assim, bem legalzinha. E um destaque é justamente o mordomo, que ele faz o papel do personagem coadjuvante que tá de saco cheio de ser personagem coadjuvante. Ou seja, ele é o Alfred negro. Eu vejo ele, na verdade, eu lembro do Morgan Freeman, não sei porquê. E ele é legal que, assim, ele tem umas falas que todo mundo tá falando empolado lá, fala pra ele assim, ah, vá até a mansão pegar não sei o quê. Aí ele fica ironizando. É, fala isso que eu sou negro. É, senhor, sim, senhor, eu vou lá, senhor, pegar o seu uniforme, senhor, não sei o quê. Tipo assim, ele só falta falar que vai botar o herói aí, vai pôr ele no pau, cara. Assim, não, cara, coisa que o Alfred devia fazer, né? Cara, mas ele faz isso com o Capitão América. Ele dá um... Você tá falando com o Capitão América Ultimate. Ele tá é muito falastrão, cara. Na cara do Capitão América e manda ele sair pastando o Capitão América baixo de cabeça e vai. É, de certa forma ele é o alter ego do Ron Zimmerman, assim, se tivesse lá no universo de herói, né? Ficando criticando todo mundo. Ou o Howard Esther, né? Que eu acho que seria mais crítico ainda. Cara, eu aconselho muito vocês a ouvirem o programa de rádio do Howard Stern, cara. Eu senti falta dessas histórias de ter continuidade, sabe? Tudo bem que era uma brincadeira, uma aposta, mas era pesado e divertido. Cara. De certa forma, ainda bem que não foi continuado, porque no Ultimate ele duraria o quê? Mais 2 edições de ser morto pra alguém? O Miller Loeb escrevendo. E outra coisa também que eu comentei é que o Conselho Tutelar mandou um abraço nessa história. Porque tem uma parte que o Jack Daniel pega, lança umas 10 espadas ao mesmo tempo no garoto, aí o garoto consegue desviar. Aí só depois, tá vendo? Eu apostei que ele tinha reflexos bons. Se o garoto não tivesse. Ah, mas cara, a relação do Batman com o Conselho Tutelar é histórica, né, cara? É, o que tem de Robin morrer nessa cara. Eu vou falar pra vocês. O que eu agora lá no blog Amo, eu tô falando da história do Dick Grayson e eu tô na Era de Ouro. O que o Batman fazia com o Robin na Era de Ouro não era brincadeira, não. Ele só faltava sentar na calçada. Robin, beleza, tô te treinando. Vai lá e bate naqueles 12 bandidos. E ficava lá olhando. Era mais ou menos isso que o Batman fazia, cara. Assim que toda criança deve ser tratada, né, cara? Pra querer dar palmada, né? Meu Deus do céu. Vocês acham que eles jogaram o Bucky no meio da guerra pra quê? É, porra. Por sinal, essa era a fase da Marvel Millennium, né? Alguém tem memória aí rápida pra saber as edições? Cara, acho que foi pouco depois do arco do Venom. Agora as edições, isso eu não lembro. Então, assim, a gente prometeu falar sobre esses três, né? Porque são cópias... São cópias não, deixa eu falar. São homenagens descaradas. Homenagens. Referências, assim. E agora a gente sabe que tem outros personagens... que acaba lembrando um pouco ou não. O Luiz foi o que mais citou aqui, por exemplo, o Pantera Negra. Principalmente pela atitude, não é nem assim... A roupa, claro, lembra porque tu veste preto, outro veste preto também. Mas assim, em termos de origem, muda bastante e tal. Não, acho que principalmente primeiro a roupa, né? A questão... A vestimenta dele, até as orelhinhas, né? Parece um pouco... Lembra um pouco a do Batman, né? Por exemplo, o Cavaleiro da Lua não tem orelhinha, né? Tem capuz... E a questão de ser, tipo, um cara milionário, né? Tá certo que no caso do T'Challa é por ser um rei de Wakanda, né? E Wakanda ser um país rico e tudo. Mas tem essa questão de ser um cara rico, um cara vestido daquela forma, né? Um lutador, assim, de alto nível, né? Então, você vê aí, tipo, em alguns momentos também... O T'Challa é mostrado como um cara que é mais furtivo, assim, um lutador que sabe usar o ambiente, se esconder quando precisa, né, pra contra-atacar. Acho que isso, pra mim, me faz lembrar muito dessas características do Batman nele. Na minha opinião, o Pantera Negra foi assim, mais ou menos assim, na verdade. O Kurt Busiek que tava escrevendo Vingadores, ele era assim, eu quero escrever o Batman. Quem é que tem parecido com o Batman aqui? Cavaleiro da Lua? Não, ele é muito louco. Aí pegou o Pantera Negra e transformou no Batman do Morrison, no Vingador dele. Antes do Morrison, né, meu amigo? Não, senhor. O Batman do Morrison já existia na Liga da Justiça nos anos 90, meu cara. Não, desde que ele pegou o Batman do Morrison, transformou no Pantera Negra e colocou nos Vingadores. Porque era nível de fodice, Batman do Morrison, negócio. Eu não lembro daquela da história do Tron, não vou esquecer nunca mais. Uma trilha de destroços e cadáveres. Não, eu consigo ver uma trilha aqui entre os destroços, que não foi feito por um ser humano, porque tem um padrão inumano aqui. Aí vou seguir isso aqui. Ele é o Ranger, cara. Outras histórias que ele chegava, tipo, todo mundo conversando, aí de repente aparecia do nada. Sim, vocês não perceberam a minha chegada. Eu tava treinando aqui. Sim. Era, cara, eram os maluquices completos. Eles tinham sempre um plano pra tudo. Aí chegou aquela história do quarteto, quando ele entrou no Quarteto Fantástico, naquele irmão lá que já tava casado com a Tempestade. Aí que ele virou praticamente o Batman do Morrison exagerado. Que foi aquela época depois lá que botaram ele, o Batman invencível. E dando chave de braço no espírito prateado, tendo plano pra tudo. Agora é que ele voltou um pouco mais à normalidade lá com o Hickman nos Vingadores. Mas antes ele tava absurdo demais. O cara tava... Bom, acho que o Pantera Negra, ele podia resolver todos os problemas da Marvel. Se ele fosse, sei lá, tipo... Tivesse nível de centralidade de um Capitão América, praticamente. Eu tenho fé que ele consegue. Duas coisas só. Primeira, Batman perdeu a capa. Segundo, mostre pra qualquer criança uma figura ou um desenho do Pantera Negra. Qualquer criança vai falar que é o Batman. Se ela falar que é o Pantera Negra, a criança precisa de tratamento, cara. Isso hoje, né, Marcos? É, mas qualquer criança falar... Que será que saiu o filme aí? Eu tenho, né, o figurino aqui do Pantera Negra em casa, e meus sobrinhos chegavam em casa assim, é o Batman. encheu o saco, cara. Eu guardei esse negócio no armário. O figurino dele tem capa, né? E o figurino dele tem capa pra ajudar mais ainda, né? Felipe, você via o Pantera Negra como também uma referência? Você chegou a citar ele no seu livro? Não. Eu não achei tanta semelhança assim a ponto de poder citar ele no livro, não. Acho que, assim, existem algumas, né, particularidades aí. Mas, cara, eu vou te falar que eu não vejo tanta semelhança, não. Eu acho até o Pantera um personagem bem diferente. Beleza, ele é rico, ele é fodão e tal, mas eu acho que o passado do personagem é que diferencia ele completamente do Batman. É, sabe? A personalidade, é assim, que se mantém é aquela, tipo assim, né? Eu posso tudo, é só me preparar. Porque os dois são desse jeito, né? Ah, sim, mas porra, ele é um soberano de uma nação, sabe? É outra parada. É, e recentemente eles começaram a querer diferenciar um pouco o Pantera Negra do que ele era antes, né? De ser apenas um mano atlético, por aí vai. É tanto que deram ares a ele mais de o fantasma, né? Que agora que ele é o rei da necrópole de Wakanda, ele tem o poder de todos os Panteras Negras que já existiram no passado. Uhum. Tipo, aquela coisa bem do desenho animado do fantasma, né? E eu tô querendo ver ainda, né, numa futura versão aí, um quebra-pau entre o Pantera Negra e o Batman. E o Pantera Negra do Reginaldo Handling. E eu quero ver quem ganha. Cara, depois da compra da Marvel pela Disney, eu acho que nunca mais vai ter um crossover desse. Pois é, fica no sonho. É, a gente em outros momentos, outros podcasts, também lembrou que, em off, né, que o Demolidor também tinha algumas inferências, assim, principalmente por ser um herói urbano. E no início mesmo, na era do Demolidor, a gente tava até zoando que a bengala dele parecia o cinto de utilidades do Batman, que tinha de tudo, né? Se não tinha, ele inventava na hora e dizia que tinha. E acho que esses são os dois personagens que, assim, apesar de muitas diferenças, eles têm similaridades. Fora isso, tem alguns vilões que, digamos assim, eu não sei quem veio primeiro, né, se foi o ovo ou a galinha, mas temos espantalhos de um lado e do outro, temos Halloween Jacks do lado e do outro. Eu até tava fazendo um podcast do Demolidor, o Demolidor ganhou uma versão dele do Coringa, só que meio que passou batido e é ignorado, que em inglês é chamado de Jester, só que aqui foi traduzido como Polichinelo. Nossa. Seja lá o que isso for. E ele até morreu na Guerra Civil, mas depois voltou, enfim. E a gente tem uma série, acho que tem mais algum que vocês lembrem aí, que vale a pena citar aqui? Cara, pra ser sincero contigo, eu acho que o Demolidor, pelo estilo de luta dele, lembra mais o Asa Noturna que o... Era o que eu ia falar, cara. Eu acho que o Asa Noturna e o Demolidor ele, tem mais semelhança. Acaba se assemelhando por questão de lutar com bastões, né, de escalar prédios, ter aquela luta mais acrobática, né? Ah, eles são acrobáticos e eles também... Como é que mas é? Eles também são garanhões, são pegadores. Agora eles também têm uma característica de abraçar uma certa comunidade pra eles, né? Isso eu acho muito interessante. O Demolidor abraçou Hell's Kitchen, o Asa Noturna abraçou Bloodhaven, né? Cada um foi buscar o seu caminho aí, mas sempre de forma muito urbana, com poucos recursos, né? E tá bem interessante. E o Dick Grayson também, ele deixa as ex-namoradas deles malucas, assim? Deixa. Só que ele tem um modus operandi, né? Que são ruivas. Ah, tá. Demolidor, o Matt Murdock não tem como ter foi padrão, né? Ele não vai saber. Difícil, né? Fica difícil ele selecionar, mas enfim. Acho que a gente já falou bastante, né? Já o programa deu uma geral legal. Um programa eclético, né? Mas assim, é importante que a gente quis focar não nas histórias dos personagens, né? Tipo, Cavaleiro da Lua é um personagem, por exemplo, que não dá pra falar em um podcast só. A gente pensa que foi pouco, porque aqui no Brasil teve poucas publicações, mas você tem a ideia, as revistas dele, que é próprias dele, duravam mais de 30 edições cada, né? Ele chegou a aparecer, pra você ter assim, um catálogozinho breve aqui, em mais de 800 edições da Marvel. Porque ele já foi Vingador Secreto recentemente, já foi Vingador da Costa Oeste, já foi... Qual é o outro? Defensor, né? Enfim, participou de grupos. É um personagem que não dá pra citar aqui. E tudo que ele já passou e a história tão complexa dele. Mesma coisa também, por mais que seja pequeno, o Falcão Noturno. Também tem suas histórias bastante complexas. Mas foi a ideia pra pincelar bastante, digamos assim, essa similaridade de um estar resgatando ideias do outro. Ou se referindo e por aí vai, né? Bom, então acho que a gente pode dar aqui por encerrado. Eu vou passar a palavra brevemente para vocês, inclusive para o Felipe aí fazer o seu jabá. Acho que quando esse podcast já estiver saindo aqui, o negócio já foi pro ar, né, Felipe? Uhum, com certeza. E aí eu já posso colocar o link no nosso podcast para você clicar e contribuir, na esperança de o Felipe até lá também me entregar os meus posters. Não tenho ideia do que você tá falando. E aí, Felipe, fala aí do seu projeto aí, que aí faz o seu jabazinho pra só cooperar aí. Pois é, cara, depois do sucesso do Fazendo o Homem Acreditar, que foi o livro que eu fiz sobre o Superman, tenho muito a agradecer a galera que ajudou. Eu tô com um segundo projeto agora, dessa vez focado no Batman. O nome do livro é Construindo um Novo Batmóvel. E esse livro, diferente do livro do Superman, que era uma forma de mostrar como o Superman influenciou a cultura moderna e criou o arquétipo do super-herói nos quadrinhos e tudo mais, esse livro do Batman, ele tem como objetivo mostrar como o Batman se transformou num ícone imortal através da mente dos seus criadores. Então, o livro é dividido em capítulos que exploram o trabalho de vários caras que eu e mais duas pessoas que me ajudaram a escrever o livro selecionamos. São vários criadores, tanto de quadrinhos como de cinema, animações e tudo mais, que a gente acha que realmente fez alguma coisa relevante pro Batman, né? Frank Miller, Alan Grant, o próprio Grant Morrison, o Alan Moore, o próprio Finger, o Dennis O'Neill, uma galera que a gente selecionou de várias épocas diferentes, desde a Era de Ouro até agora a Era Moderna. E o livro explica, né, como o Batman evoluiu até um ponto em que ele é hoje através do trabalho desses caras. Você que infelizmente não conseguiu adquirir o livro do Felipe, né, o primeiro, que agora virou já item raro, já acabou. Olha, eu separei 15 livros que estarão como recompensas nesse projeto do Batman. Então, meu amigo, se prepare, fique pra botar essas recompensas mais caras que tiver, que o item já virou, tipo assim, a revista Action Comics número 1, né? Da versão Brasil, obviamente. E aí você corra pra contribuir aí, cara. Mas assim, que dá uma espiada aí que o trabalho do Felipe, assim, eu que não sou fã do Superman, adquiri o meu, que você acha fenomenal o acabamento. Inclusive eu tô lá no livro também. É verdade. Só brevemente. Tem uma foto lá que é sua, cara. Só brevemente citado lá, a foto que o Correio tirou. Sérgio Campos sou eu, tá, gente? E agora eu passo a palavra pra o Luiz fazer seu jabá. É isso aí. Também comprei o livro do Morcelli lá no Catarse, né? Na época. Foi bacana que eu fui dos primeiros a ver, né? Que ele me entregou lá na Fast Comics. O Luiz foi o primeiro a ver o livro. O primeiro saiu assim e já me na Fast Comics me entregou lá e falou, primeiro. Falei, porra, que honra, né? E realmente ficou muito legal. E esse do Batman com certeza vai ter o meu apoio aí no Catarse. Se você não apoiar, meu amigo, você vai estar perdendo a chance de um livro que com certeza será foda pra caramba. Vai virar Detective Comics número 1 também. Olha, errado. Que isso. Bom, e quem quiser acompanhar, né, eu tô sempre lá no Quadrincast, né, www.quadrinho.com.br, nosso site onde a gente fala de quadrinhos, faz um podcast, entrevista aí de vez em quando alguns artistas, e estamos aí mais um ano fazendo essa iniciativa onde a gente junta um monte de amigos e podcasts pra falar de temas diversos. E depois de Capitão América, Thor, Homem de Ferro, o Marcos Dark também tem a oportunidade de fazer o jabá dele aqui nesse podcast, né, Marcos? É a história de Dick Grayson desde o comecinho até os dias de hoje, todas as histórias que foram publicadas aqui no Brasil. Tô resenhando lá no blog Âmago também. E aproveite para ler lá e se divertir por enquanto com a Era de Ouro, a época que o Batman era folgado e colocava a criança para apanhar de malácula. Eu tenho medo dessas histórias, medo. Cara, assim, eu escrevo e fico sentado no sofá olhando pro nada, às vezes 15 minutos, foi caramba. É quase uma coisa lisérgica depois que você... É lisérgico, cara. Você fica parado assim, estado de choque. O pessoal fala dos anos 60, mas naquela época também a viagem era grande, viu? Tô esperando o Marcos fazer o diário do Mark Spector. Epa! Eita! Não. Aí eu vou ter que fazer 3 blogs, né? Pra seguir cada personalidade. Isso, eventualmente no final você vai ficar completamente louco, cara. É você internado. Se eu acabar de repente é porque eu passei um tempo fora internado. Tá? E eu também comprei o livro do Morcelli e eu também vou comprar o próximo. Só pra muito obrigado. Nós todos temos itens raros no nosso estante. Sim. Olha os caras. Edições acabadas que não tem previsão de sair. Se sair, vai ser com capa variante, a da gente vai ser especial, assim, aquela coisa única. Sim, pra quem tem dúvida... Já tem artista de capa, pro novo? Então, a capa é do Daniel Galier. Olha, então, mesmo artista. Gente, finíssima, cara, é o cara que sabe desenhar um falcão de aço, assim. Olha, que pariu. Brincadeira. Não só sabe desenhar, como ainda filma e mostra no YouTube, né? O cara, uma pessoa assim, cara, tem que ser... Eu enquadrei, cara, tem que ser um diário. É, você quer fazer seu jabá, Paulo? É do Marvel meu meio, meu jabá. www.marvelmeio.com. Obrigado, Paulo, por fazer o jabá no site. E depois dessa, a gente vai encerrar nosso podcast de vez aqui. Pra vocês que assistiram esse podcast e não conhecem os outros podcasts, a gente vai deixar o link aí dessa nova iniciativa, que vai ter N blogs aí falando sobre diferentes fases do morcegão ou diferentes aspectos. O Terra Zero, eu sei que vai falar sobre a queda do morcego, não é isso? Isso. A gente chegou ao nível de escrotidão de fazer 4 podcasts sobre o Batman. Eita. Mas vocês podem, né? E o quadrinho, qual é o tema? A gente vai falar do Batman do Morrison. Lógico, com a participação desse aí que você falou, o Felipe Morcelli também. Felipe tá em todo lugar fazendo propaganda, né? Tá lá toda hora fazendo propaganda. Ah, mas esse aí foi um caso especial, cara. Vai, falar do Batman do Morrison. Vai acabar no primeiro dia no... que isso, cara? Ele vai entrar em duas, assim. Vai ter a versão de luxo e a versão cheio do livro, enfim. Deus te ouça, cara. Valeu, pessoal. Obrigado. Aqui tem mais um podcast antes de encerrar esse ano e até lá. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.